quando eu vou gravar com o lápis tá sempre gravando, entendeu? Porra, olha lá. Porra. Mas sabe qual foda? Foda que às vezes eu boto pra gravar, aí ele fala, tô gravando. Tá gravando, tá, relaxa, tá gravando. Aí você vai olhar depois e tá lá um arquivo de 0 KB. Relaxa, tá gravando, relaxa. Mas então, tava dormindo até agora. Homem, acordou agora? Acordei agora, nem bem, 9 horas da noite. Mas aí, sem PlayStation, moleque. Olha pra um lado, olha pro outro. Tá tudo vazio, cara. Eu só vejo amarelo. Ah, moleque, joga Wii, né, cara? Porra, Wii não é o videogame do momento. Joga lá. Aí, eu tô com um animal de estimação novo, já viu? Muito foda. Hã? Uma calopsita. Cadê? Deixa eu mostrar uma foto. Tá depois dos e-mails aí. Depois dos e-mails. Que foda. E ela é um passarinho que anda sozinho, tranquilão. Você abre ela, você andando, aí sobe no seu braço, sobe no seu ombro, canta. Fala também? Não, é tipo parente de um papagaio, mas ele não fala. Quase fala, é muito expressivo. Não, mano, ele faz mas tipo... Mas é daqueles que consegue imitar a música, por exemplo. É, exatamente. Ele canta grado. Música, ele chega tipo, sei lá, em vez de falar papai, ele fala... Irado. Não sei ele cantar algum metal bolado aí. Minha mãe tá ensinando ele do Flamengo. Puta que pariu. Coceira na cabeça. Aí, agora que eu percebi, faz uns 2 dias que eu não tomo banho. Qual? Banho é uma parada que só faz sentido quando você tem interações sociais. É verdade, verdade. Você tá enfornado na sua casa, tem a menor motivação pra tomar banho. Só quando você tá muito escroto que você mesmo se incomoda, aí é tá na hora de tomar banho. Quando, sei lá, a sua axila coça até abrir ferida, né? Tipo isso. É, exatamente. Não, quando você entra no seu quarto, você percebe que seu quarto tá com cheiro de cu. Aí você pensa, é, acho que eu devo tomar banho. E a bermuda, cara? Quando você tira a bermuda e vai tirar a bermuda e fala, Nossa, a bermuda é tranquilo, o problema é quando tá o quarto. Não, cara, a bermuda. Muda sem... A sua cama fica com cheiro de cu, aí é uma merda. Fica dormindo em cima do seu próprio cheiro de cu. Qual vai ser, cara? Vai gravar? Então vamos lá, tá gravando. Caraca. Tá gravando. Vai terminar de comer esse sorvete? Sorvete? Pizza, porra, fode. Caralho, tá comendo pizza com talher? É, cara, é muito gay, né? É muito gay comer pizza com talher. É pra não sujar o teclado. É pizza de peru? Uhum. Ah, então vai ser, então beleza. Pizza de calabresa, né? Aí, quando é que a gente vai vencer o desafio, moleque? Fazer uma luguizera comendo inteira uma pizza calábria com borda recheada do forno? Moleque, eu acho que eu não tenho mais a disposição, a estrutura física pra fazer isso. Não, se for ao longo de um dia, tem que demorar pra gerar, acho que rola. Não, ao longo de um dia é muito fácil, pô. Ao longo de uma madrugada, então, certo? Ao longo de uma madrugada a gente já comeu jogando RPG. Não, se bem que acho que não. Sempre sobra, cara. Nem que seja uma fatia, sempre exato. Sobra. Aí tem sempre aquele cara que não pagou porque falou que não ia comer. Falou, pô, ninguém vai comer essa fatia aqui. Vou comer então, beleza? Aí não pode. Então, bora gravar. Vai. Beleza. E aí, senhor da eternidade, se liga. Fala. Por que a gente tá aqui, separadão, louco, na noia, quinta-feira, 9 horas da noite, você comendo pizza e eu acordando? É, pra gravar os e-mails, cara. E-mails? Não, mas não era episódio de e-mails? Porra, e daí? Não vai gravar os e-mails pro episódio dos e-mails? Então vamos gravar os e-mails e botar os e-mails depois dos e-mails dos episódios de e-mails. Camilos! Então vamos lá. Primeiro e-mail aqui é do Ogro himself. Ogro ele mesmo. Eu gosto mais de Ogro ele mesmo. Só que olha só, eu tava pensando aqui em uma parada meio estranha, porque ele se chama assim, olha, ele fala, e aí amigos do Baixo Frente Soco, aqui é o Ogro himself. Porque se você fosse falar de você mesmo, você não fala tipo Ogro himself, você fala tipo Ogro myself, né? Então Ogro pessoalmente. E as outras pessoas, quando iam falar dele, tinham que falar Ogro himself. Então tipo, Ogro, eu vou corrigir seu e-mail. A gente vai ler o e-mail do Ogro himself. Ele mas diz aqui, você tem que se titular Ogro myself. Exatamente. E aí amigos do Baixo Frente Soco, aqui é o Ogro myself, colaborador do Fênix Down e ouvinte deste magnífico podcast Me Gusta Ruegos. Me Gusta Ruegos é com a Paraguai. A geração de fala. Não falei nada, cara. What the fuck? Falei, cara. A geração 32-bits com certeza foi a que mais me divertiu. Joguei muito no Saturno de um amigo, que ainda tem o videogame ligado na TV de casa. E acrescento alguns jogos fodas que vocês não mencionaram no cast, mas como são muitos jogos, a ausência deles é perturbada. A galera acha que a gente tem tipo tempo infinito pra ficar falando só dos jogos, assim. A gente tem que falar, sei lá, de sei lá. O que ele falou no podcast de jogos? Não foi bom, jogos. É, a gente falou de jogos. Então. Ele diz aqui que a gente deveria ter falado, mas é perdoável não ter falado. Astra Superstar, Dungeons and Dragons Dragon's Collection. Me fala aí quando você conheceu um, tá? Se você tem ideia. Eu conheço Shadows of Mistara e Tower of Doom, mas eu não sabia que tinha um Collection. Mas é interessante saber. O Dungeons & Dragons Collection é o Tower of Doom e o Shadows of Mistara. Tem o Pandemonium. Pô, Pandemonium é irado, eu tinha pra PC. Eu comprei num daqueles jogos grátis, tá ligado? Vendia na banca. CDs de demos. É. Só que não, só que era jogos completos. Ah, tá ligado. Jogos é grátis por 10 reais. É bem maneiro, é um platformerzinho meio bizarro. Burning Rangers e Enemy Zero. Eu nunca ouvi falar nenhum desse jogo. Aí ele diz aqui, mas é imperdoável vocês terem deixado de fora Panzer Dragoon. Já jogou Panzer Dragoon? Não. Então tá de fora a leitura de e-mail. Mas teve um e-mail que falou do TV. Sakura Taisen Sakura Wars. Shining Force. Aí, Shining Force é o jogo mais reclamado. Aí a gente tem que fazer um podcast sobre Shining Force. Shining Force. Eu tenho que jogar Shining Force. Você, eu nunca joguei nenhum. Eu também. Eu vou de Mega Drive. Eu tenho que pular as lutas porque eu acho tática muito chato. Porra, eu acho muito foda, mas sei lá, não gosto de PS1, coisa de viado. E Grandia. Grande. A gente falou de Grandia, cara. A gente falou que. Cara, grande... é porque Grandia é muito grande. Se eu tivesse falado, não ia dar tempo. O pior é que Grandia é muito grande mesmo, cara. Isso aí. Pra mim é inegável que foi o PlayStation, sim, que trouxe o foco maior para o enredo dos jogos. E quem discorda disso é um nintendista recalcado que só tinha dois cartuchos em casa. Provavelmente War Gods e Turok. Cara, com certeza sou eu. Eu só tenho War Gods e Turok, mentira. Cara, Turok, eu amigo... Eu, tipo, antes de eu ter um Nintendo 64, um amigo meu que tinha, e ele só tinha, tipo, Turok e um outro jogo muito lado lá, que eu não lembro, jogo de corrida lá. Agora, War Gods é jogo de locadora. Ninguém tem War Gods é muito jogo de locadora. Nunca vi ninguém que tivesse War Gods. E era, tipo assim, ninguém nunca alugava. Sabe quando chegava no locador e você queria alugar, sei lá, quero alugar Zelda, tá alugado. Porra, quero alugar, então, sei lá, é Banjo-Kazooie, tá alugado. Banjo-Tooie, tá alugado. Porra, então vou alugar essa merda aqui mesmo. Camelo Twist, tá alugado. Vou alugar War Gods pra não perder a viagem, né? Pode. Claro que isso se deu por conta do espaço maior da mídia CD se comparado ao cartucho. Mas acho que vocês focaram demais na questão das CGs e deixaram for. Porra, mas a gente focou demais nas CGs, verdade? Não, eu acho que não, mas leu o e-mail do cara. E deixaram fora algo que é ainda mais importante, que é o som. Ah, entendi. Som. Com megabytes extras para uma boa trilha sonora e diálogos com vozes, dá para contar uma história muito mais rica e elaborada. Ignore o Resident Evil original. Eu discordo completamente. Eu acho que a tecnologia não engrandece necessariamente a trilha sonora. Dava pra fazer trilhas sonoras muito boas com 16 bits, né, etc. Com certeza dava, mas você não concorda que ela fica mais completa? Não, eu diria que ela fica mais imersiva. Pô, pensa na abertura de Chrono Cross, a única coisa que presta aquele jogo. O que tem? Aquela música é sensacional. Pô, se fosse chiptune ia ficar muito zoado, né? Não, cara, não é bem chiptune, musiquinha do Super Nintendo, né? Ah, é. É bem, bem complexa, tudo bem. Não é, claro, tão boa quanto no PS1, mas... Vamos lá, ele é o próximo e-mail. Grande arroz tio João, cara. O cara mais arroz da face da terra. Não, ele é rival do tio Ben. Na verdade, ele aprendeu com o tio Ben. É, bizarro. Até agora ele não arrozou nenhuma das meninas do podcast, né, cara? Pois é. O Jai, eu não lembro. Ah, não, ele já tá arrozando aqui, foi mal. Eu gosto de jogos. Aqui é o tio João mais uma vez, que é tirado, hein, porra. Não sei quem é mais fanboy, se é o Pixel ou a Debs. Só sei que a namorada da Debs é chato pra caralho. É Zua, são meus amigos. Olha só, XD. Amiguinhos, eles são amiguinhos. Ah, ele é amiguinho da Debs e do namorado da Debs. Ah, tá. Achei que ele ia arrozar a Debs. Ou então ele é daquelas pessoas que... De repente ele arrozava a Debs, aí depois ele, o cara começou a namorar e ele parou de arrozar. Pode ser. Ou então pode ser tipo assim, ah, eu ouvi a voz dele, são meus amigos. Pode ser. É meio creepy, mas normal, acontece. Mas aí, venho aqui compartilhar algumas histórias também. Eu lembro de ter ganhado meu 64 de aniversário no final de 97 e foi meio frustrante porque eu conhecia dois jogos e Mario 64. Porra, se eu conhecer Mario 64, tava bom. Não, eu conhecia dois jogos de Mario 64, então eram três jogos, né? Porra, não tava muito bem. Ganhei 64 e pedi pra minha mãe comprar aquele jogo horroroso do Sub-Zero também. Pô, muito foda. Por que tem tanto ódio nesse jogo, cara? Não é tão ruim, vai. Esse jogo é horrorosamente foda. Pois quando eu joguei a primeira vez foram 5 minutos e eu tinha achado a parada mais foda do mundo. Doce ilusão. Afinal, não tava tudo perdido, pois ainda tinha Super Mario 64, que era o padrão do console. Mas acabou que o 64 veio com dois controles e sem Mario. Caralho. Que triste a sua vida, cara. Muito triste, cara. É, mas aí, olha só. A maior trollada do mundo, se eu tenho verdade, é você comprar um videogame que vem com dois controles e nenhum jogo. Sem, tipo, cara, dois controles. Vou admitir uma parada do meu coração. É. Meu 64 também veio sem dois controles e sem Mario. Caralho, veio com outro jogo, pelo menos. Não. Caralho, mas você comprou algum jogo junto ou você ficou tipo um não, dia. Não, lógico, eu comprei, porra. Não, você podia ter. Ah, é, você conta a história, mas tem gente que ganha, sei lá, de Natal do pai desavisado. Aí dá um videogame sem fita. Aí um cara. Que merda, cara. Deve ser muito triste. Logo após essa tristeza, me fudi outra vez. Minha mãe vai à locadora e ela perguntou se eu queria algo. Logo pedi Donkey Kong achando que ela voltaria com o DK Country 64 da vida. Mas acabou sendo Diddy Kong Racing. E PQP, minha vontade era de jogar aquela merda na cabeça dela. Que isso, cara? Jogo bom. Que isso? Termina de ler aí pra ver se ele fala. Se ele se redime. É, se ele vai. Não, vamos ver. Mas que culpa ela tinha se não manjava e nem manja ainda de jogos de diversão. Castlevania Lords of Shadow ela curte, by the way. Fui jogar triste, mas acabou se tornando um dos principais multiplayers da galera. Mas, pô, o jogo era maneiro multiplayer, mas nem era o. Era legal por causa do Hovercraft, avião e tal, mas o mais foda era o single player, cara. Story mode, moleque. Jogo de corrida com story mode RPG, é. Era muito maneiro mesmo. Você ficava achando as paradinhas, os easter eggs, atropelava o sapinho, virava a galinha. Pô, aí, moleque, tinha um elefante orfale lá, um sim, moleque, era muito irado. Sempre quis que desse pra jogar com ele. É fácil. Mas eu lembro quando eu descobri que tinha a galinha lá. Como é que era o nome da galinha? Putz, não sei, mas tinha um personagem mais secreto do que a galinha. Era o TT, era o reloginho. O reloginho. O reloginho era tenso da unlock. Mas quando eu aloquei o reloginho, eu nem fiquei tão feliz. Fiquei mais feliz quando eu aloquei a galinha. Porque você tem que atropelar o sapinho, que virou o galo que virou sapo. Enfim, já no final de 98/99 eu chorei tanto e consegui ganhar aquela edição do Ocarina of the Time. Caralho, eu falei Ocarina of the Time errado. Ocarina of the Time. Vai virar assim o nome do jogo agora. Ocarina of the Time, que vinha a revista e os caralhos dentro da caixa gigante do jogo. Caralho, não sabia dessa edição, que foda. Eu tinha uma caixa gigante que veio a minha também, era muito foda. Eu tenho guardado a caixa até hoje. Manda bem, depois me mostra. Simplesmente o melhor jogo de todos os tempos. A jogabilidade era sensacional, as músicas eram perfeitas. Era a alegria encontrando uma criança. Eu diria que era criança encontrando alegria. É verdade, também. A alegria encontrando uma criança é quase um pedobear, né, cara? É. Eu tenho até hoje esse jogo praticamente memorizado na cabeça de localizações de esculturas e afins. Duvido. Bullshit. O que eu tenho decorado até hoje é as voiceovers do Star Fox 64. Não, porra, 64, não do Super Nintendo. Além desses jogos, óbvio que GoldenEye, Wave Race, F-Zero-X, Pilotwings, Star Fox, Smash Bros. E Cruising World devem ser lembrados também. Por que Cruising World e não Cruising USA, caralho? Exato. Não, porque Cruising World é a continuação, é melhor, né? Não, só que não. Pô, aí, eu te falar, F-Zero, a gente não comentou. A gente não falou, né, cara? Você não falou. F-Zero. Porra, aí. Ah, mas sei lá, F-Zero, o F-Zero do Super Nintendo já era bem bom. É, mas o do Nintendo 64, porra, eu joguei pra caralho. Tinha tipo 30 mil carros de corrida, todos uma merda. Por isso que uma merda, só o Black Bull que era bolado. O Black Bull e o Falcon Punch. Hã? Falcon Punch. Punch! É só pra constar, que essa Nintendo 64 é uma das piores coisas já feitas no universo. Ah, cara, na moral, é ruim, mas você não sabe o que é ruim de verdade. Porra. Tipo, Buck to the Bumble. Tive um PS1 um ano depois, mas o N64 foi bem mais marcante pra mim. Mesmo eu sendo frustrado, eu nunca ter tido uns NES. É, cara, essa é a grande frustração da minha vida também. Abraços, galera. Um abraço pra você, rapaz. Próximo e-mail aqui do chinês, Flamejante 69. Eu nunca lembro se eu perguntei por que o nickname dele tem o 69. Não sei se ele já explicou, mas fica pra próxima. E aí, galera do Gosto de Jogos, aqui vou te falar mais uma vez ao chinês, Flamejante 69. Primeiramente, eu gostaria de citar que o Ilapis falou uma grande merda ao dizer que no PlayStation 1, as únicas empresas que faziam bons jogos era Capcom, Konami e Square. Tanto que eu consigo lembrar de três franquias de grande sucesso que nem eram dessas três empresas: The King of Fighters, Tony Hawk's da Activision, King of Fighters da SNK e Tekken da Namco. Isso sem contar os inúmeros jogos menos conhecidos, mas também muito bons, lançados para este grande console, como Soul Reaver da Eidos, Valkyrie Profile da Enix e Galarian da Interbrain. Interbrain, né? E aí, o que você tem a falar sobre a Interbrain, seu Letendai? Porra, Interbrain, grande Interbrain, cara. Melhor empresa desenvolvedora de jogos do mundo. Enfim, ao contrário do 64, o PS1 tinha muitos bons títulos e companhias diversas, enquanto o 64, muita pouca coisa que não fosse da Nintendo ou da Rare prestava. É engraçado que nessa leitura de e-mails, vários ouvintes estão mandando que no Nintendo 64 tinha muito mais coisa que prestava e vários outros estavam falando que só no PlayStation 1 tinha muito mais coisa que prestava. É. Cara, não adianta, é tipo o mundo do metal, o mundo do rap, cara. Exato, não tem como escolher, cara. Ninguém nunca vai se decidir, nego vai lutar até a morte. Agora, eu gostaria de citar três grandes jogos do primeiro console da Sony, muito bons, que infelizmente não tiveram o sucesso que mereciam. Primeiro, Dragon Valor. Provavelmente o melhor jogo de ação que eu joguei no meu PlayStation 1. Era um jogo de ação medieval que usava perspectivas 2D, 3D. Tinha uma variedade relativamente grande de mapas que ia se... Magias. magias que ia se coletando no decorrer do game, cada uma delas podendo ser evoluídas até o nível 3. O jogo contava a história de uma família de caçadores de dragões, com cada capítulo do jogo sendo contado com o filho do protagonista anterior. Porra, maneiro isso. Que podia variar de acordo com o personagem... Que nem o Agarantis War. Pô, que podia variar de acordo com quem o personagem decidisse se casar. Cada filho tinha... Porque variava o quê? Se ele casasse com a Negona, o filho falava... Yo, man! What's up? This is... É, tipo isso. Pô, pelo menos no Guerra de Agreste é assim. Você casa com uma mulherzinha que tem asinha. Sei lá. Aí o filho nasce com asinha. Entendi. Cada filho tinha história e fases completamente diferentes. Até a quarta geração, onde só variava a ordem onde você jogava com os personagens. O que tornava o game não linear. As batalhas contra dragões eram muito épicas. Primeiro porque você enfrentava um dragão, blá, blá, blá. O jogo parece muito maneiro. Tá aí um link no post, ou não, do gameplay do jogo. E ele mandou aqui, tipo, ending credit. Caralho, eu não vou clicar não. Será que é o final do jogo, assim? Não sei, é meio spoiler. Segundo. Fiquei com vontade de jogar esse jogo. Sim, sim. Mas se tu tivesse comprado no PSP, jogar, beleza. Ou eu posso comprar no meu PlayStation 3 também. Que tal? A Baltete. Verdade. Segundo. Rise and Sun, The Samurai Gunman. Eu quase chego a considerar esse jogo uma espécie de Devil May Cry pra PlayStation, porque ele era bem veloz. O personagem principal tinha uma katana e uma pistola como arma. Ele era um samurai pistoleiro pela história do game. Só que ele não tinha aquela caralhada de armas de Devil May Cry. Muito divertido, com comandos bastante intuitivos, jogabilidade muito fluida. Acho que esse jogo só pecava mesmo por não ter saves. Tá aí também no link, talvez. Se não tiver, não me dei. E terceiro, eu sei que... Já foda-se. Terceiro, esse eu nem sei o nome, porque o jogo nem era japonês. Porra, eu falo... Nele, você era um menino que controlava um robô gigante com um controle de videogame. Mas diferente... Ah, ele falou de Mega XLR. Mas diferente de Mega XLR, ele fazia isso fora do robô. Inclusive, uma das estratégias do jogo era tentar posicionar o menino em uma posição onde ele pudesse ter uma boa visibilidade da batalha que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, se mantivesse seguro enquanto a porradaria entre o robô jogava solta. Pô, foda, hein? Só que não sabe o nome, então não tem gameplay, não tem nada. Então foda-se, corta, né? Exato. Esse jogo me fez lembrar de um jogo muito foda de Super Nintendo chamado Robotrek. Já jogou essa porra? Não, Robotrek, eu já ouvi falar. Nunca, acho que é Robotrek, mano, com certeza. Esse nome... É que é um RPGzinho muito irado pra Super Nintendo. Ah, joguei sim. É bem maneiro mesmo, porra. Faz várias combinaçõezinhas de ataque, mudou, é brado. Acho que é isso, tenho certeza que esse meio vai ser muito nerfado pelo Elapso, só que não. Acho... Na verdade, foi pelo Ninja Inimigo. É, já foi meu maior e meio até agora, mas mesmo um abraço para todos de rumo aos 200, baixo frente socorro. PS, sabiam que o Tony Hawk era o nome de um skatista famoso? É sério isso, cara? Ele é considerado por muitos o Pelé dos skatistas. E aí, cara, verdade? Você acha ele que podia ter perguntado assim, sabia que Pelé é o nome de um futebolista famoso? Não, mas a pergunta é, será que ele falou de sacanagem ou ele não, tá... Não, cara, não sei, pensa só, amigo, a gente tá falando merda aqui, cara. Eles são de outra geração, cara. A gente é velho, lembra? É verdade. A gente é velho e conhece o Tony Hawk. Naquela época o Tony Hawk fazia sucesso, Judito. É, hoje ele é o cara do nem anda de skate mais, ele bate quieta só. E ele deve andar naquele skatinho fake lá do videogame. É verdade. Skate simulado. E porra. Bem, como o próximo meio pequenininho, lê os próximos dois meses aí. Manda um abraço pra sua mãe. Abraço, mãe, se você tiver. Abraço minha mãe, nada, nos portais. Enfim, Black Striker. Fala, só eu entendi desses funkeiros maléficos. Cara, te mudou de funkeiro maldito pra funkeiro maléfico. Acho que melhorou. Virou maléfico. Acho que melhorou de leve. Quem vos fala é o Black Striker. Pô, é brincadeira. Esquece, A e B do Era Uma Vez 32 e 64 bits. Não entendi, cara. O que significa brincadeira? Adorei. Cara, é tipo uma mistura entre brincar. Ele fala assim, pô, é brincadeira, vírgula, adorei. Só que ele tá tão empolgado que ele jogou tudo de uma vez. Tá bom, é brincadeira. Admito que nunca fui muito fã de Nintendo e só tive um Super depois de adulto. E 64 acho que só vi de longe e nunca nem joguei. Caralho, Sega CD, Saturn, Cube, só um ou dois jogos também. Então dessa geração que mais joguei mesmo foram os fantásticos PS1 e PlayStation 2. Caraca, isso aí é o true sonista, moleque. Ele só jogou PlayStation, o resto ele só viu de longe, mano. Ele passou do Discman direto no PlayStation, né? Que me deram muitas alegrias, não só pela gigantesca quantidade e diversidade de jogos, mas também pelas CGs cinéastas que eu fazia questão de gostar e chamava todo mundo. A voz até o meu cachorro para verem. Que tryhard. Games que marcaram meus anos de jogatina, né? Castlevania, Symphony of the Night, Crash Bandicoot, Ridge Racer, Metal Gear e outros. Metal Gear? Conforme me recomendaram, foi no Phoenix Down e eu vi os casts de blogs. Porra, né? Quem recomendou? Eu não recomendei porra nenhuma, não. Porra, acho que eu recomendei, cara. Eu recomendei. Recomendou? Então beleza. Pô, que legal saber que os caras eram do downloading, achei o Baixo Frente Soco quando fiquei off do downloading, agora fui saber do Phoenix Down através do Baixo Frente Soco, entenderam? Não. É tipo Inception, man. Entendi, tipo o que a gente tá gravando agora, e-mails. Exatamente, tipo e-mails dentro dos e-mails. A gente podia começar uma nova leitura de e-mails agora, pra ficar e-mails dentro dos e-mails dentro dos e-mails. Abraço a todos. E quando sai o episódio sobre Halo? Já passou da hora, hein? Então, é o próximo. Então, o nome vai ser o Cheiro do Halo. Cheiro do Halo. Então começa a nova leitura de e-mails aí, do e-mail certo. gente tá aqui, eu e Ninja Inimigo, pra gravar os e-mails do Baixo Frente Soco. E aí, Ninja Inimigo, como é que vai? Como é que fala vai, aí, senhora Trindade, beleza? Por que a gente tá gravando e-mails dentro dos e-mails? Cara, por que a gente não gravaria e-mails dentro dos e-mails? Tem razão, começa logo aí e termina, porque é o último. É o último? Cara, a gente vai começar terminando já, assim? Exatamente, pra depois terminar o outro, pra terminar o episódio. Justo. Rada Barnes, grande Rada. O Rada Barnes já tá com toda a intimidade que ele é na Rada B só. Rada B. Rada B. Fala, gente, agachada. Vanguardista e soqueira. Gostei. Quem vos fala, eu não gosto muito de ficar agachado, não, mas enfim. Quem vos fala é um ouvinte fóssil. Rada Barnes. Desisti de vocês pegarem a pronúncia do M do N, cacete. Rada Barnes. Rada Barnes. Era pra ser Rada Bames, né? Tipo, sei lá, Bames. Sei lá, foda-se, é Rada Barnes. Já era. Que acompanha o podcast desde seu 10º episódio. Ah lá. Pô, grande merda. Tem uma galera que acompanha desde o primeiro. Pô. Aí, não, você nem tava no primeiro episódio, cara. Eu não tava, eu era ouvinte, mas sempre foi ouvinte. Desde verdade. Pô, que acompanha o podcast desde seu 10º episódio até a conquista do centenário. Preparem as fraldas geriátricas. Cara, já tô usando há muito tempo, cara. No que me preza, a era 32 e 64 bits, digo que tive muita, muitíssima sorte, pois todos os meus jogos de 64 foram clássicos de alguma sorte. Embora não tivesse Conker's Bad Fur Day, manda mal, pra fazer minha alegria, tenho, com muito orgulho, fita de Super Smash, até Yoshi's Story e Battle for Naboo. O que é o Battle for Naboo? Battle for Naboo, não faço ideia, mas com certeza é um jogo inferior do que todos os outros jogos de Star Wars do Nintendo 64. Ou seja, pior do que com Rogue Squadron, é pior do que Racer e pior do Shadows of the Empire. Agora, se ele tem Super Smash, sabe? Ó, a gente tá falando, ouvintes, se vocês acham que vocês são bons em Smash do Nintendo 64, se vocês encontrarem a gente um dia na rua, olha pra gente e fala, desafio, e tira o Smash do bolso assim, tan, tan, tan, que eu sou da eternidade, Smash Splinter, a gente se considera os melhores jogadores de Smash 64 da eternidade. É, a gente se autoconsidera, lógico. Exatamente. Mas é justo. Enfim, e por mais que minha agora desfeita de coleção de mais de 200 jogos de PS1 fizesse inveja a qualquer pivete no meu prédio, tudo pirata. Já que fui o primeiro a trocar meu Super Nintendo pelo console da Sony numa negociata, caralho, mandou mal, cara. Enfim, admiro, dia após, se tivesse trocado por um 64, até rolava, né, cara? Pô, não, é que nem o Fritz que trocou o Super Nintendo dele por um Nintendo 64, cara. Mandou bem, enganando o Paulista Otário, né? Admiro dia após dia como o traidor do movimento midiático permanece funcional no topo da estante do meu quarto. Invicto sobre não um, mas dois Xbox 360. Vítimas de infarto do Microsoft, cara. Aí, eu vou te falar uma parada. Eu sempre fui de sacanear, falar, luz vermelha, os Xbox se fudeu. Até ontem, o meu PlayStation 3, na quarta-feira, dia 22 de agosto de 2012, deu a luz amarela da morte. Cara, você fez mau uso dele, cara. Eu fiz mau uso, né, cara? Eu não levei no japonês, não levei no cinema, só joguei na cama direto. Deu muito jeito, ter feito carinho nele, limpado ele. Pô, foi no pós-final de Deus Ex, moleque. Você não sabe como eu tô frustrado. Talvez eu perca todos os saves. É, talvez eu perca os saves e pra eu zerar o jogo, eu tenha que começar do começo. Cara, processa o developer do Deus Ex. Fala que o jogo tá bugado e queimou seu prestígio. Boa, fechou. Beleza. Sim, meus caros, eu jogo uma partida de Perfect Dark só com N-Bomb, tiro e queda no processamento do seu 64. Cara, posso admitir uma coisa que eu tenho muita vergonha? Você nunca jogou Perfect Dark? Nunca joguei Perfect Dark. Caralho, não, Perfect Dark era tipo, era a promessa de que ia humilhar o 007 e muita gente nem jogou. Eu concordo, cara. Eu joguei Perfect Dark um pouquinho, achei maneiro, mas eu ainda gostava mais do 007 GoldenEye. Ah, mas é porque o GoldenEye era clássico, né? Exato. É, Perfect Dark ele já foi lá pro final da vida do 64. É, do meio final, assim. Eu lembro que eu comprava, nessa época eu comprava tipo Nintendo World, sei lá, e eu via esses anúncios de Perfect Dark e de, sei lá, Jet Force Gemini. Só que aí, sei lá, não sei porque nessa época eu não comprava mais jogo. Acho que tava tão caro que minha mamãe não queria comprar mais pra mim. Cara, enfim, foi chegando uma época que foi ficando muito caro. No começo era 129, depois chegou a 200 e blau já. Imagina, 200 e blau, não tem seu 4, né? Aí ele botou uma frase aqui completamente solta, zerar só o Divide do Omega Boost N Day. Beleza, vamos respeitar a frase solta dele. Por agora é isso, amplexo na retaguarda e mordidinhas na orelha. E meio enviado da Finlândia. É verdade, ele tá na Finlândia, ele me falou lá. É? Ele me contou a história lá do dia que chegou na Finlândia com as malas bizarras, o motorista do ônibus deixou ele no lugar errado, alguns quilômetros da casa dele, onde ele tinha que ficar, ele tava sem dinheiro, só tinha o dinheiro da passagem que ele gastou na passagem e foi carregando muitas malas e ouvindo alguns jogos para sobreviver. A maratona dele. Maratona? Então é isso, senhor da eternidade. Vamos terminar. É, termina aí a terceira leitura de e-mails aqui. Terceira leitura de e-mails? Que é pra gente voltar pra segunda, pra gente voltar pra primeira, pra gente terminar o episódio. Ah, entendi. Então esse é o fim da leitura de e-mails. É isso aí. Tá? Mandei e-mails para baixofrentesoco@vaitomarnocu.com. Sei lá. Eu gosto de jogos, baixofrentesoco. terminando mais uma vez a nossa leitura de e-mails aí. Muito obrigado, Ninja Inimigo, aí pela participação. De nada, Subterretário. É sempre um prazer gravar com você aqui, cara. Tá ligado. E mandem e-mails pra vaisefuder@bucetinha.com. É isso aí. Aí a gente podia criar o domínio. Será que já tem bucetinha.com? Chega. Caralho, bem pensado, cara. Mas primeiro eu tenho que mandar um Ctrl Shift N aqui pra entrar no modo anônimo do Chrome. Cara, não é modo anônimo, tem sim. Ah, bucetinha.com, o link tá aí no post, só que não. Quanto é que será que eles vendem esse domínio? E é isso aí. Abraço. Abraço. E aí, galera, estamos terminando mais uma leitura de e-mails.